tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Thank you.

Save rock, come on, rock, save free. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. rotina é sempre assim. A melhor música. Yeah. Sleep at night. He sees the stars are out tonight.